é séria. Vou resolver depois das minhas férias. E na cadeia não é diferente. Superlotada, não cabe mais gente. Todos os revoltados fizeram a rebelião. Juiz corregedor é a solução. Pois todos os revoltados fizeram a rebelião. Juiz corregedor é a solução. Então começou a rebelião, irmão. Começou a rebelião, irmão. Começou a rebelião, irmão. Começou. O que acontece na detenção? Deus a liberdade, o demônio a prisão. Existe um inferno e é a detenção. Pois Deus a liberdade, o demônio a prisão. Existe um inferno e é a detenção. Então começou a rebelião, irmão. Começou a rebelião, irmão. Começou a rebelião, irmão. Começou. De horror, pedem socorro ao juiz corregedor. E a justiça não pode prever. Existe um refém, ele pode morrer. Escondem o fato da nossa nação. O que acontece na detenção? Deus a liberdade, o demônio a prisão. Existe um inferno e é a detenção. Pois Deus a liberdade, o demônio a prisão. Existe um inferno e é a detenção. Então começou a rebelião, irmão. Começou a rebelião, irmão. Começou a rebelião, irmão. Começou. Começou a rebelião, irmão. Começou a rebelião, irmão. Começou a rebelião, irmão. Começou.